joga as duas mãos pra cima. Chá no chão, tira o pé, quero ver. Vamos embora, minha galera, vai! Se o telefone já não toca mais, estou sentindo a falta de você. Meu bem, já sabes que te amo demais. Queria estar ao lado pra saber se um dia a gente ainda vai se encontrar, pra falar, conversar dos momentos bons que não consigo esquecer. E aí, Salvador, vai! E agora, me diz o que é que eu faço com esse amor. Agora, por que é que tudo isso se acabou. Agora, me diz o que é que eu faço com meu coração, chorando. E agora, me diz o que é que eu faço com esse amor. Agora, por que é que tudo isso se acabou. Agora, o que é que eu faço com meu coração que está chorando. Vamos que vamos. Se o telefone já não toca mais, estou sentindo a falta de você. Meu bem, já sabes que te amo demais. Queria estar ao lado pra saber se um dia a gente ainda vai se encontrar, pra falar, conversar dos momentos bons que não consigo esquecer. Coração e vai! E agora, me diz o que é que eu faço com esse amor. Agora, por que é que tudo isso se acabou. Agora, o que é que eu faço com meu coração que está chorando sem razão. Me diz o que é que eu faço com esse amor. Agora, por que é que tudo isso se acabou. O que é que eu faço com meu coração que está chorando. Chora aí o sax, vai! Vamos nessa, galera, cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? E aí? E agora? Me diz o que é que eu faço com esse amor. Agora, o que é que tudo isso se acabou. Agora, o que é que eu faço com meu coração? Sai, sai, sai daí, diz! E agora, o que é que eu faço com esse amor? Agora, o que é que tudo isso se acabou.